É devagar, devagarinho. É que a gente chega lá. Se você não acredita, você pode tropeçar. E tropeçando, o seu dedo se arrebenta. Com certeza não se aguenta e vai xingar. É devagar, devagarinho.